aquela montanha nevada, eu faço minha prece a Deus. Aquela montanha nevada, eu faço minha prece a Deus. A brilha neve iluminada, a medicina do mestre Deus. Brilha na neve iluminada, a medicina do mestre Deus. Eu no vento da natura, e aonde vai me levar? Viajando vento da natura, e aonde vai me levar? Vou na montanha tranquilo, o meu espírito pronto a voar. Vou na montanha tranquilo, o meu espírito pronto a voar. Beba nota, senhora da neve, nota, senhora da neve. Beba nota, senhora da neve, nota, senhora da neve. Aqui no topo da montanha, só mais. Tô mais perto do meu São Miguel. Voando montanha nevada, o anjo desce do céu. Aqui na montanha nevada, o anjo desce do céu. Desce a espada afiada, te abençoa o soldado fiel. Desce a espada afiada, te abençoa o soldado fiel. Aqui na montanha nevada, eu faço minha prece a Deus. Medicina do mestre Deus. Viajou no vento da natura, e aonde vai me levar? Viajou no vento da natura, e aonde vai me levar? Vou na montanha tranquila, meu espírito flutua no ar. Vou na montanha tranquila, meu espírito flutua no ar. É viva Nossa Senhora da Neve, e Nossa Senhora do Céu. Viva Nossa Senhora da Neve e Nossa Senhora do Céu. Aqui no topo da montanha, tô mais perto do meu São Miguel. Aqui no topo da montanha, tô mais perto do meu São Miguel. Aqui na montanha nevada, o anjo desce do céu. Aqui na montanha nevada, the medicines of a mestirine shine in the illuminated snow. Medicina do mestirine. I travel in the wind of the high. I swear it's gonna take me. I travel in the wind of the high. I fly in the mountain tranquil. My spirit floats in the air. I fly in the mountain tranquil. My spirit floats in the air. If an hour late of the snow is hour late of the half. If an hour late of the snow. Here in the top of the mountain, I am up close to my São Miguel. Here in the top of the mountain, I am up close to my São Miguel. Here in the snowy mountain, the angel came down from heaven. Here in the snowy mountain, the angel came down from heaven. Bless the shepherd soul. Bless the faithful soldier. Bless the sharpened sword. Bless defeito. Sobrilho do sol, sobrilho da lua, sobrilho do sol, sobrilho da lua.